Falaram que acabamos, que nós nos eliminamos, que o legado teu atraso, que o rap nós sangramos. Transformamos em velório tudo aquilo que cantamos, que no fim nós nos vendemos, só cantamos mini bling. Nossa vida é um rim, fazer o quê? Só nos enfiamos em treta, ah na boa, foda-se. Caso complicado, porém não sou derrotado. Enquanto tem ar no pulmões, eu prossigo meu relato. Pra calar under maldito, que sonho em ser ouvido. Falando papo bonito, dialeto desconhecido. Minha saúde toque é grito, desabafo de atrito. Meu rolê é com os reais na mão, garrafa de vinho. Ilusão de ser famoso foi pro saco faz mais tempo. Mesmo assim não abandono, meu legado de gangueiro. Membro de uma gangue eterna, genia, irmandade do ódio. Na Street Lazarus, rumo ao pódio. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. É vários punks que às vezes me deixam decepcionado. Isso é fato, meu truque acima de comprovado. E quantas vezes você não quis o mano seu do seu lado? Que não fosse por grana rolê, cachaça ou baseado. É embaçado, às vezes acho que é só eu e Deus no mundão. Então vamos explodir o inferno, causar no reino do cão. Se torna a volta no assassino de polícia, de filho da puta que só respeita na hora. Quando recebe a notícia, lembra de Street, aquele que o mapa tirou. Deixou uma leve estirada na porta do baile, truta se vingou. Se tornou gênio homicida, com uma mente destrutiva. Pera aí, ainda creio na justiça divina. Eu sei que ele é fiel e nunca me abandonou. Mesmo quando eu caí, ele me auxiliou e me mostrou. Negou que tudo tem saída. Entre correr ou resistir, eis a segunda alternativa. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência. Na droga da vida me tornei um personagem. Escapei da morte e vi que o rap não é viagem. Mostrei pro inimigo que comigo é sem massagem. Sempre enfrento o mundo pra passar cada mensagem. De que é do pagueta que quem fala o tal de street. Que renasci das cinzas com o triplo do apetite. Sozinho acompanhado o rap corre nas artérias. Pois em prol da causa eu vivenciei a guerra. Feito os muros, tempestades, facas e balas traçantes. Sou Davi, eis-me aqui pronto pra matar o gigante. Mesmo vendo a ingratidão que cerca a cada aliado. Defendo o ritmo, rua até na casa do caralho. Ele é eternamente pra ser sempre minha família. Seja como ou onde for, a gangue era já é minha vida. Deus acima de qualquer coisa, glória que isso nas alturas. É alto preço da vitória, mesmo assim nós continuamos. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência em prol do rap é lado a lado. Sempre soldado, por Deus abençoado. Cavaleiro da resistência, mano, é isso mesmo, que foda-se.